Plantão 01 aqui no terminal, 6224. Alfa, Kilo, Pac 3 para o portão 01, janela 6224. Correto. Até logo. Torre, da 3305 decola na saída Puca. 3305, boa, sobe 330, vigilância. Ok, obrigado. Total 9908. 9908, está pronto, cópia? Afirmativo. O 9908 para Guarulhos, nível 32320, sai na Perusque 50 até Trigo após DCT, decola da 10 com curva direita, saída Lael Leda e depois Bidev. Frequência do controle 119.8, a torre 118 meia dúzia. Seu transponder 5113, o trip 9908. Confirmando a potência, autorizado para Guarulhos 320, na uniforme Whisky 50, da Ordinária para o Trigo de Vento, 198, 186 é a torre, 5113, eu transpondo a total 9908. Ok, total 9908, é Dael Leda e depois Bidério, ok? Dael Leda, ok. Passou, Dael Leda. Aí é o Leda, ok. E depois o Bidev, que fica já na Peruísco 58, ok? Ok. Zulu November, prossiga. Mantenha menos 075, ingresso nos corredores visuais e chama para descida, Exo November. O Exo November, vocês realmente têm prioridade para pouso, mas visual voando VOR, confirma. Eu digo que o senhor realmente tem a prioridade para pouso, mas visual voando VOR, confirma. Não, o senhor vai voar na proa visual, confirme se tem condições de manter visual na proa 025. 025. Ok, mantendo-se visual nessa proa, aguardando instruções, chama a descida, Exo November. Já estava já descida. Desce para no 1500 pés. Salvador, total 9908 para precipitar estacionamento. Rodrigo, equipe de solo, tem um cargueiro aí à retaguarda. Assim que ele liberar, você já pode executar em forma táxi 9908. 08. Boa noite, obrigado. Taxi, 5932, está com 3 horas e 20 de autonomia, realmente 04, Montana, Guarulhos. Livre Taxi Pony, espera no zero, quando lá chame torre 186-5972. Alô, Xané 6224? 6224, tá pronto, cópia? Ô, siga! Aracaju no 90, decola da pista 10 com curva esquerda, saída Puca, Jamo, depois direto Aracaju. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6. O seu transponder 5111-6224. 6224 Alxanera, autorizado Aracaju, nível 190, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Juca, acho que é, depois Aracaju, controle 6198, 218.6, transponde 51111. É Puca, Jamo, Juliette, Alfa, Mike, Oscar, Jamo. Puca, Jamo, após Aracaju, 118.8, 118.6, 51111. 119.8, ok? 119.8, controle. Isso, 119.8, obrigadão. total 9908, Palo Santo, com 3 a bordo, 3:45, alterna o Galeão. IP5344, chegada à Mari, desse mantenha 050, vigilância radar, redução 250 norte. Reduzir 250, descendo para o 050, cara. Podemos manter essa velocidade até Mari e Mari iniciar a redução? Controle ao Rio 5972, boa noite, transfere. O 5344 autorizado manter velocidade até Mari após iniciar a redução, ok? Muito obrigado, até Mari após iniciar a redução, 5534. E o 5972, submantém nível 320 da EL Vigilância, voe direto da EL. Direto da EL 320 Vigilância. Zulu 1-0, meu controle. Mais coisa, senhor. Tem intenção de pousar na 1-0 ou na 1-7? 1-7, senhor. Ok, então mantém a proa do VOR Salvador. Guardando autorização para girar a base pela direita, final da 1-7, Zulu 1-0. Proa do VOR e aguardar a autorização da base. Salvador? Boa noite, Cidrol 9971. 9971, boa. Destino é Guarulhos. É o seu plano que está Salvador na Peruísque 50 até o Zaba, depois direto, não é isso? Certo. Vamos lá então. Decola da 1-0, autorizado Guarulhos 360. Sai na Peruísque 50. Decola com curva direita da El Leda, depois a posição Bidev. Frequência do controle 119.8, a torre 118.6, seu código 5124. O Sideral 9971. Vamos ver se eu gravei tudo isso. Decolamos com curva direita, vamos sair na El Leda, depois Bidev. Pela Aperuísque 50. Controle 19.8, torre 18.6, 5.1.2.4, 3.6.0. Está correto. Fale pronto para o puxo acionamento 9.9.7.1. Obrigado. 5344, desse manter a 2000, ajuste 1013, reporte localizador. 2000, 1013 para trabalho, cara. Total. Controle total 9908. Controle total 9908. Total 9908, submantenha 320, saída da EL, vigilância. Isso, vira da EL. Boa noite, 3600, informação alfa. 3600, boa noite, chegada a Mari, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1013, vigilância. 2000, 3600, transição 1013. Fala, doutor, já está errando o vento da 17, senhor. Estou na agora, 118.6, para coordenação de pouso. Com 972, passa nível, vai passar 150, chama o centro em 1251, no alterna 13325. Não. Falta na final, lá vem. ...9908, voe direto da Elda presente. Direto da Elda presente, total 9908. Controle Salvador, boa noite, voo 1805, passa linha de voo 210, restrito 170, informação alfa. 805, autorizado chegada a Mari, desse mantém a 3000 pés, 1013 ajuste. Autorizado 3000 pés, chegada a Mari, 1013, voo 1805. Fim de pouso, vento 1, 3, 0 graus, 8 lá em novembro, pistão no 7. Novembro, todo autorizado. Captando localizador, baixo, visual, trip 5344. Trip 5344, passa a Duna, complete final ILS, 2186. Vem para o trip? Autorizado, final ILS, chame a torre em 118.6. 18.6, cara. Torre, trip 5344. Check trend de pouso, 120 graus, 10 mais. Salvador da Chanel 6224. Prossiga 6224. Solicita, tá no gate 1, solicita acionamento na posição e posterior pushback no gate 1. Está autorizado, chamar o táxi. Está autorizado acionamento, depois de estourar o pushback, chamará o táxi. O Chanel 6224.